diálogo regular, do amplo movimento de forças armadas. Quando é isto? Esse é o, portanto, é o dia 25 mesmo. Este é do dia 25. Mas como este é um vespertino, é um jornal da tarde, portanto, claro, sempre tinha um bocadinho mais do que os outros. Já carregaste no rec? Já. Já está a gravar? Já está a gravar. Então, está oficialmente aberto com esta merda. Olha, esta ideia do que esta merda sobre o 25 de Abril surgiu precisamente no mês passado, quando estávamos na reunião de atividades, e porque eu me lembrei que o meu pai tem lá uma série de jornais dentro de um caixote. Isso, desta altura, sim, a ideia foi mesmo snifar, abrir o caixote e snifar os jornais. Literalmente snifar, porque não só ao fim de 15 minutos de estar a ler estes jornais, pá, cheio deste bolo. É terrível mesmo, eu fiquei cheio de alergias no nariz, para andar ao nariz, e para o fim pus mesmo uma máscara. É como as pessoas, é completamente. É tudo uma alergia tremenda, mas é muito interessante. Entretanto, quando a minha ideia era precisamente trazer para os jornais e ver aqui algumas notícias precisamente da altura com retroativos, ou seja, com um espaço de tempo de 40 anos. É óbvio que o 25 de Abril de 1974 tem uma força tremenda, ainda tem uma força tremenda. Não, a ideia não é falar do 25 de Abril em si, no fundo é revermos, é sentirmos, é snifarmos este pó dos jornais, se bem que, de uma forma muito mais prática, todos estes jornais estão disponíveis online, basta fazer, ir à Hemeroteca Digital, por acaso é uma coisa fantástica que eles lá têm. Faz parte da Biblioteca Municipal de Lisboa. Eles têm lá isto tudo digitalizado, com os números todos e as páginas todas. A desvantagem do formato PDF é que depois falta-lhe este cheiro. Este cheiro a mofo, que é realmente o mesmo que faça. Como chão no nariz, e dá mesmo. Eu fiquei 5 minutos de lavar o nariz com sabão, ficava terrível para ir lá digitalizar isso. Bom, mas a ideia então, se isto é um que esta merda, a ideia é dar aqui mesmo uma vista de olhos nas notícias. Eu fiz alguma seleção, uma coisa muito por alto, atenção, muito superficial, porque isto daria pano para mangas. Aliás, há 40 anos que se anda a falar do 25 de Abril e sempre a encontrar coisas novas. A primeira piada é esse o Diário Popular, não é? Que é o que a gente está agora aqui a espreitar. E até foste tu que falaste nisso há bocadinho, de que a espécie de subtítulo do jornal ainda é o jornal de maior expressão no mundo português. No mundo português, o mundo português, calma aí, que isto é muito português, é muito extenso. Era o orgulhosamente sócio, que ele dizia. Sim. Já sabemos que andámos sempre, não sei quantas décadas em atraso, andámos sempre só em relação aos outros países da Europa. Olha, mas a ideia é precisamente esta, é irmos vendo as notícias. Eu trouxe os jornais para sinifarmos todos, mas irmos fazendo comentários. Acho que este a ideia aqui diz, esta madrugada, amplo movimento de forças armadas. Estou a gritar porque está em letras grandes. Mas atenção, é que para mim, eu tenho ideia em termos de jornais, tenho realmente ideia destas capas. Aliás, esta fotografia, pá, é muito, muito conhecida. Esta fotografia é completamente famosa e é fantástica, não é? Lá com os charmites, do Salgueiro Maia, do outro lado estão alguns tanques ao lado das forças paliais ao governo. Está ali um homem assim com os braços coisas, ou pega um Renault 4, que está ali estacionado. Sempre um gajo com os braços coisas. Não é? Está ali no meio, não sei o que é. Calma, para quê? Dispara, não sei bem o que está para ali a dizer. Mas... Eu estava a dizer que ia tirar o carro, estava ali estacionado. É isso mesmo. Mário, Renault 4, faz favor. Mas já nesta edição está ali escrito que é o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais. De contrário, será imposto o recolher obrigatório. Ah. Isto é uma coisa militar, não é? O recolher obrigatório é uma coisa assustadora. E o Banco Central e os organismos bancários encontram-se encerrados em consequência, e agora gosto muito do presente condicionalismo. Olha, o que é fantástico, e para mim isto foi, pá, foi giro, muito giro, para estar a ver estas notícias por nós, tirando estas imagens que nós já conhecemos e estas capas, é porque de facto a revolução do 25 de Abril só se podia ter dado. Em Portugal, por isso toda a gente fala que foi uma revolução dos cravos, nem em nenhum outro país houve uma revolução em que não tivesse havido tanta violência. Checoslováquia, não sei, mas isto de facto, isto foi uma coisa tão tipicamente português que é absolutamente incrível. E no fundo são estas notícias que nós, algumas das notícias que passam despercebidas e que não... Mas em todos os lados o destino desconhecido do chefe do Estado e dos membros do governo, isso é garantido, não é? Não, e atenção, eu antes de passar ao próximo slide, uma das coisas que eu tenho lido agora ultimamente, vou dizer há 15 dias, agora isto nunca tinha ouvido falar, é que uma coisa absolutamente fantástica, porque toda a gente fala dos carros, das metralhadoras, e agora tem-se falado muito para um gesto, para o Salgueiro Maia, não é o capitão que ficou lá meio do Santarém, ou o que é que foi, de madrugada nos tanques. E que um pormenor que é absolutamente fantástico, que ele chega a Lisboa com o Chinese, por isso ele vai fazer a revolução, vai fazer a revolução e depois está um semáforo vermelho e para tudo. Por isso, pararam todos no semáforo vermelho, pararam no semáforo vermelho, estiveram à espera do verde, depois então vamos lá para a revolução do quadro. Lá está, o problema da multa. Eu tenho a impressão que só em Portugal é que isto é mais cheio. Só uma coluna que já é muito para fazer, derrubar o governo é que pararia no semáforo vermelho. Aí vai às 2 da manhã, 3 da manhã, provavelmente, sem movimento nenhum, não é? É a malta que vinha de baixo lá. Esta é outra capa do Diário de Lisboa, tanto um como o outro. O Diário de Lisboa também, não sei, o Diário Popular tem a certeza que era de 25 também. 25 de Abril. Mas o que é mais curioso é que toda a gente sabe, que há 40 anos atrás não havia... Isto não, não, a descomposição disto não era lá no Open Office. Não, era tudo feito lá com aquelas matrizes, não é? Com chumbo, não sei o que mais. E obviamente isto, os jornais já estavam todos compostos por isso. Uma pessoa, o próprio jornal do dia 25, realmente a capa, e tem a contracapa, por isso a última página, e umas notícias soltas lá pelo meio, fala disto, mas, de resto, parece um dia normal. Pois. São os dois patinos, não é? Aqueles que saíam. Os matutinos, então, esses já estavam mais que... Mais que feios. Este é outro jornal, que é o Diário de Lisboa, movimento das Forças Armadas prosseguirá na sua ação libertadora. Ou seja, o que é um título é comprometido. Não é? É um título é comprometido no próprio dia à tarde. Ou seja, o Diário de Lisboa foi tomado ou assumiu-se assim logo imediatamente nos meios de comunicação que teve. Ou seja, porque ainda não sabia sequer se a vitória... Isto ainda era tudo muito incerto. Está vermelho, não é? Porque ali os comunicados do movimento. Sim, e o movimento das Forças Armadas prosseguirá na sua ação libertadora, depois, assim, uma coisa... Sim, toma partido. Toma partido, é isso, não é? Mas diz a lei que foi, afirma-se no comunicado das Forças Armadas. Ok. O outro jornal também do dia 25 de Abril é o República, que é um jornal que também tínhamos visto já... Estamos aí a ver, é um jornal não de notícias tão populares como o Diário Popular, mas é um jornal já mais de cariz político, na altura também já... Já viram por baixo ou não foi avisado? Sim. Não foi avisado por qualquer comissão de censura. Obviamente que isto foi, atenção, isto já é uma terceira edição, não sei se na primeira edição... Não, este é o único dos jornais que pais são que... Fala única exclusivamente do 25 de Abril. Isto chama-se República e seria de esperar isso, não é? O que é engraçado é uma coisa que o Diário do Popular e o Diário de Lisboa dos Acidentes, que seriam coisas eventualmente não tão comprometidas na própria DGCM, que já tenham. Olha, outra coisa tipicamente portuguesa que eu achei muito curioso, que eu vou fazer aqui um resumo da notícia. Por isso, o primeiro, atenção, porque o primeiro comunicado, os militares tomaram o rádio pelo português, e o primeiro comunicado ao país foi feito através da rádio, mas atenção, precisamente às 4 horas da manhã e 32 minutos. Por isso, quando toda a gente estava a dormir, provavelmente alguns padeiros, pasteleiros, ou acordados. Por isso, o rádio Clube Português interrompeu a sua emissão normal, ou seja, deviam estar meia dúzia de pessoas a ouvir o rádio Clube Português, e daqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, por isso estavam todos a dormir, obviamente. Mas é no sentido de recolher, de estarem em suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Estavam todos a rezar. Agora eu percebo que o Rousselnard dizia que se faz as portas da guerra e a guerra está ao fechado. Mas tem tudo lógico, o gajo para nos semáforos, o gajo faz também, fazem a proclamação, ou seja, aquilo era uma revolução para Nautico, para a malta que viesse bairro alto, cais de drelo e tudo. Não, mas isto é curioso, este... Claro que aquilo tinha que ser a esta hora, porque o pessoal estava... Era. Tipicamente portuguesa. Mas o primeiro comunicado é: tenham calma, tenham em casa, estejam em casa. Por isso, dizer isto às 4:30 da manhã é mesmo. Resultou tão bem no dia a seguir estava o carro cheio. Podes voltar a cor, podemos ler ali, porque ali foi um bocadinho meio. Ele diz: então, esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal. Para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Estou ali já... Tal conforto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que lutariam e criariam divisões entre os portugueses. E que há que evitar a todo custo. Epá, de facto, isto é um mérito, cara, ter sido uma revolução, sem se ter caído uma guerra civil, também foi. Foi para baixo para ver o que é que eles dizem, não obstante. Tem escrito a Portugalidade. É isso mesmo. Estás a ver? Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, e portuguesa, falta ali, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua acorrência aos hospitais a fim de prestar eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária. Ups, que é isto? Afinal, o PDF. Ah, pronto, isto também é uma notícia do interior do jornal, do 25 de Abril. Obviamente, eles não tiveram tempo de alterar a programação da televisão, por isso. Já estava tudo composto, por isso há uma revolução, um golpe militar, mas... A televisão, a televisão para lá, já lá está. O que é que era o programa já, hoje? Atenção, por isso, na altura só havia 2 canais, não é? Primeiro canal, o segundo canal, e era a preto e branco, por isso a televisão a cores em Portugal só chegou em 80 e qualquer coisa. Por isso também já não me lembro bem, mas no dia 25 de Abril, o que estava previsto era às 22 horas, no tempo em que você nasceu, programa destinado, tal e tal, segundo programa, foi êxito na TV, olha lá tudo. Por isso não muda, a vida continua, apesar de ter havido uma revolução. Aliás, depois também lá no meio, foi como tu disseste, era página normal, página sobre o golpe do 25 de Abril, nos jornais do 25 de Abril. Esta acho muita piada, esta fiz a digitalização, porque tem aqui 2 aspectos muito interessantes. Para já, que realmente, a partir das 8 da manhã, realmente aquilo começou, o pessoal começou a sair para a rua e começou a perceber que havia ali qualquer coisa de diferente. E depois, epá, tem esta fotografia que também, pá, só podia ser aqui. Mastrava, velho, a Vila Franca de Xira. É um soldado de serviço, por isso com a crasta, com a G3, ali, se tiver a fumar um cigarrinho. Vou ver uma freia. Em serviço de vigilância, enquanto passa uma carroça. Por isso. Isto é, esta fotografia está, está linda, por isso o homem está, deve estar ali na carroça a pensar o que está aquele gajo ali com uma espingarda, mas o que está ali? O que é que está ali a fazer? O outro pormenor é que em muitas escolas, está ali o título, em muitas escolas não houve aulas. E agora vou falar especificamente de mim, porque eu na altura vivia em Torres Vedras, a 80 km de. A 40, pouco mais de 40 km de Lisboa, se bem que aquilo de, para ir de Torres Vedras a Lisboa demorava-se 2 horas. Ou seja, aquilo era província, Lisboa. Era, e uma estrada nacional muito. Completamente. Com muitas coisas. E mesmo o comboio, dava uma volta de caraças, pelo Cacém, e Sintra, não sei como é. E, de facto, eu tinha 14 anos, atenção, no dia em 1974, e para mim a revolução foi isto, não houve aulas. Ou seja, o que é que eu fiz no dia 25 de abril de 1974, eu e os meus amigos, basicamente, não houve aulas. Por isso, o que é que fomos fazer? O que se fazia sempre quando havia aulas, passámos o dia todo a jogar futebol. Foi fantástico. A minha revolução foi quando andou a sacaneta. Sim, mas é claro que 14 anos rapaz, 14 anos rapaz, aquilo, os meus pais não tinham, não se falava nem pinta de política lá em casa, por isso eu sabia lá o que é que estava a passar. Mas havia aulas a estava. Curiosamente, eu tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã 2 anos e alguns meses mais velha do que eu, por isso na altura ela já viveu isto intensamente, ela já tinha uma consciência política, não só por ser rapariga, porque ela é uma rapariga com 16 anos, mas tinha uma visão muito mais profunda do que um rapaz com 14, e ela viveu mesmo isto já muito intensamente. Com 16 anos? Sim. Com 16 anos, pai, já lá em Torres Vedras houve manifestações e pai, ela tem uma série de fotografias, lá, já nas manifestações, e eu não dei para nada. Por isso tivemos o tempo todo a jogar futebol. Há prioridade. Um dia inteiro sem aulas, é que não era uma aula, provavelmente era um dia inteiro. Pá, aquilo depois aos poucos é que não se começou a perceber. Não, aquilo foi um período fantástico, absolutamente, por isso havia na escola, no liceu, havia reuniões gerais de alunos todos os dias. Os professores que não gostávamos. Foi ali um período absolutamente grandioso para os estudantes. Foi muito interessante. Ah, e este pormenor também é. Esta notícia para mim é fantástica, por isso. Daqueles pormenorzinhos que aparecem lá no coisa. Então o título é Marcelo Caetano. Contrastando com um forte dispositivo militar na rua da residência do general Spínola. Atenção, porque este Spínola, isto dava pano para mangas para falar dele. Verificava-se que a rua onde mora o professor Marcelo Caetano se encontrava deserta, não havendo sinal que estivesse alguém na residência. Um elemento da PID DGS em serviço no local, quando lhe perguntámos, atenção, e agora o jornalista, em pleno golpe de Estado, vai ter à residência do Marcelo Caetano, que não sabe, e pergunta, olha, onde é que está o Marcelo Caetano? Onde é que estaria o Marcelo Caetano? E respondeu-nos textualmente: olha, não é a altura mais própria para revelar onde está o Sr. Presidente do Conselho. Isto é muito bom. Mais uma vez, isto só podia acontecer em Portugal. Não? Por isso, Marcelo Caetano a fazer as malas para o coisa, e o jornalista vai lá perguntar: e está o Sr. Presidente, o Sr. Coisa está cá, já acabou de comer as torradinhas. Se o secretário gostava de falar com ele. Ah, é uma malta que me quer dar um tiro, tanto se calhar não é melhor. Mas a resposta está a mentira, desculpe lá, ou não é a altura mais própria para revelar. Onde está o senhor para saber? Isto é delicioso. Depois outros pormenores que é o que costuma acontecer. Provavelmente, isso foi o que aconteceu quando as pessoas começaram a perceber que isto ia haver aqui uma grande revolução. esta, corrida aos bancos. E esse encerramento entre parentes? Primeiro houve a corrida e depois começou a haver um encerramento. Ainda as pessoas não sabiam que, independentemente das revoluções, os bancos continuam sendo. Pois. Aliás, eu vou acabar isto com uma notícia que vai ser muito curiosa também. Por isso, no fundo, as pessoas quando percebem que há alguma coisa a acontecer, pá, neste caso um golpe de Estado, o que é que fazem? Vão a correr aos bancos para contar dinheiro e aos postos de gasolina, por isso encher o depósito. Mas são à parte dos bancos, temos de lançar um estilo. Não, existiam, mas aqui está. Eu pensava que já está em 74, sim, mas aqui está a dizer que já havia a emissão de ações. Ah, sim, também. Existia. Capitalismo já há muito tempo. Já havia bolsa, sem dúvida. A bolsa também fechou. Por isso, o pessoal, quando se percebe qualquer coisa e vai lá buscar dinheiro, vai a embarcar coisas nos supermercados e encher os depósitos de gasolina. Claro que nem toda a gente faz isso, não é? Por exemplo, no Porto, ler esta. Jovens manifestam-se no Porto, claro que tive que pôr aqui esta em destaque. No dia 25, atenção, o Exército interveio na Avenida dos Aliados a fim de impedir a polícia de reprimir os jovens que se manifestavam a favor do movimento. Por isso, ou seja, havia uma manifestação de jovens e a polícia ainda afeta o antigo regime, começou a dar-lhes porradas e teve. Teve que vir cá o exército para, por isso, defender a população. Contudo, cerca das 18 horas, a Polícia de Segurança Pública disparou os seus revólveres sobre manifestantes. Por isso, houve mesmo disparos contra os manifestantes que se tinham reunido de frente à Câmara Municipal da cidade, apedrejando-a. Ah, agora porco! Se é que é, pá! Houve pelo menos vários feridos que foram transportados ao hospital. Atenção que isto, eu vou já, este já é o de 26 de Abril, jornal de 26 de Abril, atenção porque realmente eu gostaria de, isto seria muito interessante, uma pessoa aprofundada para ter estas notícias mais, mas passamos para o dia 26, o dia 26 obviamente que já é muito mais completo e também está aqui esta célebre fotografia da tal Junta de Salvação Nacional com o Sr. Spínola. Atenção, porque o Spínola é uma figura assim um bocado ambígua para nesta situação da Revolução, não é? Quem são aqueles gajos? Epá, é o Spínola, o Costa Gomes, o Palma não sei quanto, já nem sei, mas já, provavelmente eu dei isto. Eu lembro-me de ter dado isto na escola, numa disciplina que se chamava Introdução à Política, que começou a estudar hoje, essas coisas todas, eu sabia o nome deles todos. Spínola foi aquele que, à última hora, pá, não, mas talvez, agora que ganhamos, sim. Vamos ver aqui algumas notícias sobre o Spínola. Pá, assim, era preciso ter alguém de peso a dar a cara. No fundo foi um general militar, não é? Porque isso, um militar, se bem que o Spínola não era assim, se calhar, não tinha assim umas intenções tão... Estão democratas como se calhar. Quando se beneficiou, fizeram o 25 de Abril, disseram que não ia haver tiros, mas chegou a haver tiros. Sim, sim, houve mortos. Aliás, há aqui uma notícia, muito interessante, já vamos ver. Mas no dia 26 já começa a haver estas fotografias fantásticas, pá, porque isto é fantástico ver estas fotografias, não é? Por isso, o limpo pessoal todo, o pessoal todo ali, a molhar, a gritar, por isso, pá, isto, estas fotografias já começam, reaparecem no dia 20, na edição do dia 26 e é fantástico, não é? Outra coisa que se mantém sempre, desculpa, para além dos bancos, é... E a puta da bandeira portuguesa. Não, mas não só, ou seja, a legenda da. Leia. A legenda da fotografia não faz referência sequer propriamente ao facto da população estar feliz e depois não sei quantos. Logo após a histórica rendição do Carmo, a bandeira portuguesa, com bandeira em português em letras maiúsculas, flutua simbolicamente nas mãos de um jovem entre a multidão dos manifestantes. Isto é o nacionalismo. Isto era a promoção do filme. Isto era a promoção do filme, claro. Então, 30 anos antes. É muito mais. Ups. Eu acho que não devia fazer essa chance. Espera aí. Então, ainda no dia 25, isto é importante, na página 2 do Diário Popular, bem escrito, e portanto, isto é dia 25, isto já é na altura dos bons, não é na altura dos maus. Portanto, isto aqui bem já é verdade. Beba café puro. Vamos lá, então vou estar acordado às 4h30 da manhã. E também diz que para o elenco do Chufru, a desafinação reinou na audição dos candidatos. E que o PRE deverá ser a atração cultural do novo Café Concerto. Isto não se podia deixar passar. Os compromissos. Mas estamos a renegociar. Fazemos uma coisa de há 40 anos. Mas se calhar hoje em dia temos os mesmos problemas que tínhamos com lá na. Nisso é quando a guerra em África, mas há guerra em outros sítios. Os problemas que tínhamos das pessoas passarem fome e das tropas que não queriam ir para outra vez, que não queriam ir para a África morrer nem tortos. Fizeram a revolução, tiraram a parte da guerra e o gajo andava a passar fome. Tira do isso e o resto tudo. Há outro pormenor, isto só aqui em Portugal, pai, que podia acontecer. Isto também é um pequeno apontamento do dia 26, 9 horas da noite, numa transversal à Rua Sampaio Pina, muito perto do Rádio Clube Português, o diálogo de três soldados de Caçador 5, com um casal de meia-idade instalado à janela de um primeiro andar. Os soldados estão lá no Rádio Clube Português, com as metralhadoras a mexer aquilo tudo. E é uma malta que vem à janela. E a voz feminina: suba no elevador e toquem para o primeiro esquema. A sopa já está quentinha. E o dos soldados: muito obrigado, minha senhora. Tem que ir um de cada vez, é que estamos de serviço. E continua, não é? Este foi apenas um dos muitos episódios do que aconteceu entre o Exército e o povo em Lisboa. Que o exemplo de ontem frutifique hoje e sempre. Álvaro Guerra. É, fantástico. Isto só mesmo, povo português. Olha, a sopa está quentinha, é? Está bem, já lá vamos, é só dar aqui uns tirinhos. Já lá vamos comer, só. Uma cara de banho. Voltamos já. Isto é tipo o livro de Lisboa. Este já é também o Diário de Lisboa, de dia 26. Obviamente, para que isto já estava tudo consolidado. Sim. E cá está um dos espinhos para o fascismo, por isso eram os presos políticos, ou seja, obviamente que entre as garrafas tinha de ser liberto os presos e depois, por sua vez, tida a DGS PID, por isso DGS era a política, por isso Direção-Geral de Segurança e PID era Polícia Internacional de Defesa do Estado, isso. O que vão fazer com os PIDs? Perguntamos ao comandante dos padres. Ah, pois! Temos que ter compaixão e humanidade para comer. Mais outra coisa. O capitão que salientou o facto de ser entregue sem combate. Pois, esse pormenor também é curioso. Também é curioso porque a polícia prendeu a PID, a DGS prendeu, torturou, não sei como é, depois 30 por uma linha e depois quando pergunta, então e o que é que vão fazer aos PIDs? Temos de ter compaixão com eles. Se bem que depois isto, vamos ver aqui outras notícias que não foi assim tão alta compaixão, ainda bem. Mas realmente houve algumas vítimas, não foi assim realmente um massacre, não houve, mas nestas coisas tem que haver sempre uns tirozinhos e alguns feridos, por exemplo aqui esta notícia de duas vítimas. E atenção, aquilo que eu li, os tiroteios foram sempre desencadeados precisamente pelos agentes da DGS. A DGS que, no fundo, substituiu a PID. Isso era a PID inicialmente e depois mudou de nome para a DGS. Mas ali está escrito, não é? Na rua António Maria Cardoso, junto das instalações da DGS. Onde agentes ali sitiados dispararam rajadas de metralhadora sobre os manifestantes. É, entretanto, por causa deste edifício, este edifício. Pois. É um hotel agora. Pois. É um hotel agora. Com a graça de Deus Nosso Senhor, senão como é que nós vamos sobreviver sem turismo? mas é um hotel. E entretanto, para ser um hotel, e porque é uma alta que vai para os hotéis, se calhar depois de ter fantasmas, havia uma placa que dizia que aquilo tinha sido a sede da PIB, da GS, e não sei o que, não sei o que mais, foi retirado. E que, entretanto, por pressões várias, foi já proposta. Entretanto, houve os rios do Carmo desta vez, não é? E um dos rios passou por lá para pôr uma placa também a dizer aqui foi morta a gente, não sei o que. E surgem à janela turistas, quer Coimbra ou Rio, não sei quantos, ou seja, que estão alojados dentro do que foi a destruição da memória transformou num hotel, e que mesmo tendo nesse processo, ou seja, para mim foi muito engraçado saber isso, porque é assim uma contradição dentro de uma contradição, sendo que as pessoas provavelmente nem sequer sabem o que é que estão dentro do que... Sim, mas o teu passo, eu acho que o dia de implantação da República também já vai criar. Isso o tempo passa, sim, mas a memória não pode ser apagada. Sim, a memória não pode ser apagada, mas o dia de implantação da República já vai friar, por exemplo. Sim, para mim já vai friar. Quer dizer, não estou mesmo, pode-se friar. Uma coisa que não vai convém. Pois é, os friados conseguiram tirar o friado e o 25 de abril vai acontecer naturalmente e ser substituído por outro friado qualquer, alguma coisa que acontece. Mas bom, vai, já devia ter assumido 25 de novembro, como data, mas vá, certo. Então, 100 euros, 15 dias em Bucareste, não, tratamento geriátrico. Tratamento geriátrico. Não sabia que há euros, já estava aí. Eu disse estes 100 euros, que há aqui gente, se eu disseste 19,880, 880, não tinha ideia que aqui é. E tudo isso aí, 15 dias. Isto vale a pena ir fazer férias, mas com viajar no tempo. Não, mas a notícia é muito curiosa e tem função do que estás a dizer. Mas realmente, os confrontos que houve foi aqui no Porto, foi basicamente lá na sede da GS, e os agentes para que andaram a atirar. Mas espera, é que é mesmo interessante, porque eles põem ali um dos mortos, é o empregado comercial Fernando Carvalho Gesteira, de 18 anos, residente na Avenida Almirante Reis, 237, segundo andar. É impressionante, não é? Essa identificação não é só o nome. Não, mas e vais ver a seguir outra coisa ainda mais curiosa, mas dentro disso que tu estás a dizer. Não. Reparem, eles cometem a rua, o armar. No dia seguinte se deu o propósito da defendência no PCP, no PS, não sei. Mataram-se, achei que mataram o seu filho É o curioso no dia do jornal do dia 26 é que, por um lado, também há todas, já realmente, todas estas notícias um bocado do que é que se passa nos vários pontos do país, mas depois também há assim uma certa... Eu já sei onde estava o Marcelo Caetano, estava em Macau. Está ali escrito. Em Macau, 26. Foi lá um bocadinho mais alto? Ele foi, mais... em princípio, foi para... Mais abaixo? Para a Madeira. Mas está ali. A notícia da queda do governo. Ah, está bem. Foi acolhida em Macau com surpresa. Não, ele ali na página anterior já estava na Madeira. Já estava na Madeira. Quanto isto era só um apanhado e mais umas fantásticas fotografias, pá, porque isto é emocionante ver estas fotografias sempre. Então, não anda para baixo. Ah, e nada. Já lá vamos. Pronto, são três aspectos. Aliás, esta aqui de canto inferior esquerdo é muito curiosa porque vê-se ali um monte de pessoas, mas depois vê-se ali a sair de um monte de pessoas um crânio para o tanque. Ou seja, depois é que começou a perceber. Por isso é que começou. E depois só com isso é que começou a perceber que realmente aquilo é um tanque que está cheio de pessoal lá em cima. É muito curioso. E mais um mal estacionado. Muito interessante estas fotografias. Depois, a partir de uma certa altura, de facto, há um enfoque bastante grande sobre a PIB, DGS, porque realmente foi o grande foco de resistência para... Aliás, foi a única resistência que houve para, neste golpe foram os agentes da PIDE. E depois aconteceu uma coisa curiosa que também vamos... aí só, no mercado, mas não é? Sim, sim, tá, mas depois há aí uma série de notícias muito curiosas em relação a isto. Isso oficialmente renderam-se, mas houve focos de resistência dos agentes. O que é fixe é que nestes jornais põem sempre a hora. E é pontual, há bocadinho vimos que era às 9h32, não é? Que agora 9h45, 9h30, ou seja, agora já não se vê, é de manhã ou à tarde ou ao fim da tarde, sei lá. Já põe o morada meu completo. O nome completo e a morada completa. Põe o nome, a profissão, a idade e a morada completa, mas com o número da porta e o andar. É para quem quiser mandar os gajos. As convidações. Se calhar a credibilidade tinha mais importância. Isto é uma fotografia também muito conhecida. Senhora Capitão Salgueiro Maia. Sem sal de Megafone. Isto é o Largo do Carmo. Cá está. Para o Largo do Carmo. E dia 26, realmente os jornais do dia 26 são muito interessantes para as fotografias também. Não dá para ler um bocadinho? Eu só tirei mesmo mas deve estar aí, provavelmente, nestes jornais, deve estar aí a notícia, porque eu digitalizei-os daí. Ah, outro pormenor. No dia, por isso, atenção, porque no dia 25 de Abril, para todos os efeitos, havia a Assembleia Nacional e pá, ficaram a saber do golpe. O inesperado aconteceu ontem à tarde, ou seja, do dia 25, isto é o jornal do dia 26, a Assembleia, para todos os efeitos, reuniu. Apareceram 39 pessoas que são os deputados da ANP, que é o partido da. Mas é o título só tem outro título. Mas espera, ali em baixo. Ontem à tarde, descobriu ontem à tarde que não tinha quórum. Pois. Se calhar até já não tinha pagado mesmo. Por isso, os deputados da ANP, Ação Nacional Popular, ainda não estavam convencidos e pelo sim, pelo não, já que aí ia para a Assembleia. E depois há aqui um pormenor realmente que era muito chique. O engenheiro Amaral Neto juntaram-se, entretanto, das secretárias, as chamadas foram duas, garante o nosso prezado colega, o Zé. Pouco depois, quando quase ex-presidente usava da palavra, esta expressão está mentira, quase ex-presidente usava da palavra, alguns outros quase ex-deputados fizeram a sua entrada no hemiciclo. Dois pontos, eram os retardatários do costume. Lindo. Pronto, isto acaba. Tudo isto, chamadas inclusive, demorou um quarto de hora. Já agora, uma precisão. O quórum necessário era de um terço e mais um do total dos deputados nomeados. E outra ainda, a sessão de hoje, logicamente, não se realizou. Depois começam a aparecer uma série já de comentários, de reações. Outros países, aqui metem em destaque o Terceiro Mundo, por causa da África, e obviamente Washington. Olha para mais maior um bocadinho, só essa do Washington. Isso. Porque tem piada, ou seja, porque é uma não declaração, essa dos Estados Unidos. Não, tipicamente, não é? Como é costume. O governo americano segue de perto o levantamento militar que derrubou o governo de Qatar. O porta-voz do Departamento de Estado, John King, indicou que o governo se mantém em contacto frequente por telefone com a sua embaixada em Lisboa. Precisou que, ao que sabe, os acontecimentos em Portugal não causaram qualquer dano aos cidadãos americanos que vivem nesse país, nem às instalações americanas, designadamente as bases das bases. A particular atenção que o governo americano dá ao que se passa em Portugal compreende-se melhor se notarmos que o governo de Lisboa foi o único que se aliou aos Estados Unidos durante a última guerra do Médio Oriente, permitindo aos aviões americanos que auxiliavam Israel a utilização da base das bases. Sim. Sempre. Antes de 25 de Abril, o Marco está aqui a fazer um rol das coisas. Do terceiro. No jornal no Público de domingo havia um artigo longo onde eu li que financiaram o PS e a colocação do Mário Soares no governo. Os americanos. Claro, claro. Sim, depois é assim. Eram os russos de um lado. E os americanos do outro. E assim, como em todas as revoluções. E agora estamos outra vez. Estamos outra vez aí. Está aqui também uma visão de Moscou. Os Moscou, eles estavam mais interessados era na política africana. Por isso, ia ser mais fácil. Não, mas tem um juiz de valor já, não é? Tem um juiz de valor que os Estados Unidos não têm. A crise profunda que Portugal vive, tem como causa principal a falência da política africana no Lisboa. É completamente diferente dos Estados Unidos. Mas esta parte aí está engraçada. Diplomatas do terceiro mundo acolheram-nos geralmente com manifestações favoráveis um levantamento militar, ao mesmo tempo que permanece cautelosa a respeito de futuros acontecimentos na África portuguesa. Diplomatas do terceiro mundo na África portuguesa. Está tudo. Ah, e eu aqui já. Esta convém ler toda, porque isto para já, mostra já o Spindola era, que ele andava ali a fazer. E isto também só em Portugal é que poderia acontecer. Isto é um relato do New York Times de uma conversa entre o Spindola e o Marcelo Caetano. Este vale a pena ler. Só aqui um pouco. No New York Times, no seu relato sobre os acontecimentos históricos de ontem, em Lisboa, incluiu interessantes pormenores que adianto a escrevermos sobre o que se passou no quartel da GNF no Carmo. Quando o Dr. Feitor Pinto entrou no quartel do Carmo para servir de intermediário entre o movimento das Forças Armadas e Marcelo Caetano, este deu-lhe de comunicar-se ao General António de Spínola a sua intenção de entregar o poder para que o governo não caia na rua, manifestando estar assim decidido a não ser derrubado pelo povo. O general Spínola respondeu sempre através do Dr. Feitor Pinto que precisava para isso de um mandato dos oficiais rebeldes e teria ainda declarado: não sou o dirigente deste movimento, não agi contra o governo, mas sim encontrar uma solução a uma questão de bom senso. Creio que, falando com os revoltosos, prestarei um serviço ao país. O general incitou, então, negociações com os rebeldes, que concordaram em dar-lhe um mandato. Com esta autorização, entrou no quartel do Carmo, onde se avistou com Marcelo Caetano. O encontro teria sido cortês e testemunhas revelaram que o ex-primeiro-ministro estava calmo e gracejou mesmo numa ocasião. Isto é impressionante. Já o Spínola assume que, no fundo, ele agiu contra o governo e, no fundo, é para aqueles rebeldes, vamos lá ver o que é que eles querem, não é? Por isso. E depois é assim, isto é um golpe de Estado, não é? Um golpe de Estado e ele vai ter com o Marcelo Caetano e que, no fundo, quando quase uma pessoa lê isto, parece que eu sou ali na galhofa e tal. O Marcelo Caetano deu-se lá umas graçolas e riram-se, pá, é para rir, que era Zé Cleves, estou embora. Aí aquela frasezinha, entre aspas, não é? Para que o governo não caia na rua. Por isso, isto é um golpe de Estado, para absolutamente, não sei, isto é. Só em Portugal é que podia ser fazer uma coisa destas. Eu por acaso aí, não sei, parece-me que. Já na altura, os próprios capitães não tinham como referência ao Spínola para tentar equilibrar a coisa, não é? O Spínola era o general que era para conseguir controlar a questão. Aqui é quem faz o golpe de Estado não imagina que, de repente, uma população de um país inteiro se pagou. Ainda há pouco tempo vi as declarações numa conferência de imprensa do Spínola a falar sobre a questão da PIB. E em que ele, na mesma conferência, com uma diferença de 15 minutos, diz que a PIDE seria reformada e, passado 15 minutos, diz que a PIDE vai ser extinta. Portanto, isto, a maneira. Porque é quando as pessoas vão para Caxias, ou seja, não são os militares que vão para Caxias, é o povo que vai para Caxias, e de repente os geninhos ou quem estava ali a guardar fecha, chama-se os militares vêm, saem no site, tem que sair todo. Quer dizer, há imagens brutais da saída dos presos em que está tudo ali a discutir na rua, como é que é? Vai sair, opa, calma, vamos ver. Portanto, isto realmente havia um golpe de Estado e acredito que a questão fosse essencialmente por causa da guerra, ou seja, acredito que só meia dúzia de capitães de abril tivessem uma consciência política mais profunda, não é? E, portanto, daí escolherem um Spínola para tentar gerir a coisa e, de repente, os gajos não... Pá, deixaram de ter... Ingerível. Não é? Deixaram. O Spínola, de facto, era esse momento para que tinha que ser um... Não é? Aliás, ainda agora saiu... Pois, mas é esta coisa, ou seja, a figura tutelar, que era isto que eu queria dizer que só aqui é isso, que dizer, figura tutelar. A figura tutelar ser o gajo que tem um pé no governo e um pé num golpe de Estado, num golpe de Estado há alguém que tem um pé num lado e um pé no outro. E se houver, a malta deve pensar assim, este homem não é de confiança. E agora, digo eu, não sei que não é mal. E de repente, aqui, o gajo que tem um pé em cada lado é que é este homem que vai tentar passar. Mas há aqui uma coisa que é, não há nenhum golpe de Estado militar em nenhuma parte do mundo, desde que se conhece sociedades ditas civilizadas, que fosse feita pelas bases dos militares. Não é? Isso é uma diferença brutal. Os golpes militares são feitos pelos grandes generais. Depois têm as tropas para... Aqui não, aqui são os gajos que se rebelam à hierarquia militar e depois ao governo, portanto. E de repente, este pessoal, basicamente, tinha a guerra e poucos deles tinham formação, não sei o quê, devem ficar naquela, mas esta merda como é que é? E agora? Temos que buscar um gajo que esteja nestes meios. Porque nós não sabemos nada disto. Eu imagino eu, é a leitura que eu faço da coisa. E portanto, vou buscar este figurão, o monóculo de Salazar. Eu leio esta notícia. É um artigo grande sobre ele no Público. Em que fala precisamente de quando ele depois está no Brasil, não sei o quê, já depois de 75, ou 76, já não me recordo, em que há relatos de que o gajo estava em reuniões para invadir o país. Portanto, antes de 25 de novembro. Bem, vai no país, com a ajuda dos militares brasileiros e não sei o que para assistir. E também dos Estados Unidos, mas não conseguiu. Não conseguiu o apoio dos Estados Unidos porque os Estados Unidos estavam a apoiar precisamente o PS e o Mário Soares e enviarem dinheiro. Eles até põem lá a quantia que mandavam. Já estava a cena política, portanto, os americanos não queriam de repente uma guerra aqui, não é? Nem a França apoiou essa. É curioso. Até nós estamos dominados pelos Estados Unidos. Sobre a violência. Ah, sim, pronto. Foi esse pormenor para que isto também é mesmo muito curioso. E até neste. Foi no dia 25. Este é naquele, por isso nos aliados, quando depois a polícia começa, a PSP, começa a disparar sobre os manifestantes, não é? E depois é que apareceu lá o exército. Mas o que é curioso nesta notícia é que realmente eles dão a notícia e depois eles então. Deixa eu ler então aí. Rio Tinto, ferido na cabeça, Augusto Martins. Eles fazem, eles fazem a descrição de todo o nome das pessoas e onde é que moram. Da mesma corporação da Rua Central de Franco, igualmente ferido. Quem é o gajo da Central Franco? Pinto, de 52 anos, guarda da PSP, da Calçada da Corticeira, bairro da Capela, escoriações na face, entre parênteses. Serafim Ribeiro Pinto, de 34 anos, guarda da PSP, da Rua General Torres, Gaia. Adelino Freitas Ribeiro, 39 anos, guarda da PSP. Eu só imaginei assim, se tivesse havido uma guerra civil com milhares de mortos, para o que é que eles iam... Como é que eles iam para... Eles eram um jornal com várias edições. Não sei quem, todos abraçam uma coisa. Santa Catarina. Mas é curioso eles fazerem esta. Mas não é só um jornal. Mas esta descrição é falhada. Tu tens no dia 26, ou ainda ontem, ok? No dia 25, está bem, são coisas que se passaram ontem. Isto é um jornal dos populares a irem cercar, entre aspas, a PID, não é? Em consequência, e a polícia a sacada de pistolas. Pronto, na tarde de ontem, ou seja, foi 25 de abril à tarde. Polícia mesmo ao serviço do Estado. Sim, polícia é anestesiante e assim ainda sem saberem para onde é que a coisa ia ir, digamos, está baralhadinho. Ou tiro ou desaparecerem, depois foi o que aconteceu. Ou tiro ou fugir, claro. Primeiro dá-se dois tiros, depois dá-se dois tiros. Espera em casa para ver o que é que isto dá, depois pode ser que alguém chegue a outra. Isto pode, é só para realmente ter a ideia que, mesmo assim, houve alguns feridos, mortos. Não foi propriamente uma guerra civil, mas... Isto eles faziam mesmo jornalismo, não é? Iam ver, verificar o nome da morada... E mais uma vez, eles identificam uma pessoa e indicam a morada toda. É curioso mesmo. E depois tem ali uma situação normal na fronteira. Então tem três colunas, desculpa, tem três colunas, duas das quais é morada. O nome grave morada. Eles não estavam ali quase a fazer notícias, não aquela parte que já escreviam metade, escreviam um texto, metade era censurado, e eles acabam de dar na dúvida... Eu creio que aqui o sentido... Este é de dia? Este é de 26. Mas é incrível logo a modificação na forma de... Logo da 25. Ali, por exemplo, não sei o quê, dos processos de atuação da tenebrosa DGS. Tenebrosa, aí, pois é. Logo da 25 à tarde. É isso que é. Começa logo. Logo da 25 à tarde. Eu creio que... Não estava propriamente definida como é que nos... É isso que a gente vai, que chama República, que é normal que isso aconteça, que tem já uma definição, não é? Mas no Diário de Lisboa, no Diário de Portugal, não sei qual já está. Eu creio que o espírito deles porem o nome para ir à rua é sei lá, para informar, no fundo, conhecidos e familiares para o estado. Será mais isso? Pronto, cá está, mais 5 mortos e 40 feridos. Ainda houve assim algumas. Foi mais para baixo. E foi tudo para em torno, mas este penso que também foi na sede da... Ah, pronto, cá está, o agente da DGS. Estas caramuças foi tudo com os agentes da PID, da DGS. Mas vês ali até... Em estado desesperado, nunca te vi lá. Foram incidentes originados pelo movimento das Forças Armadas. Depois não dizem mais nada. Em consequência de vários incidentes ocorridos dentro do Oriente, originados pelo movimento das Forças Armadas. Olha, deste um bocadinho, desculpa. Provavelmente já não. Ok, mas foi mal. Ai, mas espera, volta atrás. Pois é, baixo. Foi o único. Ah, talvez. Tem notícia para mim. Eu é que, como não trouxe o rato e não estou habituado a trabalhar com isto. Sem ratos, depois me tiro. Tá. Pois, mas quanto é isso? Eu fiquei curiosa com o arranjo e o moçadinho. Era só. Ah, não, mas isso é um filme. Filmes que estão. Não tem sido suficiente. Espera, mas está aí uma muita gira. Espera aí, que essa está aqui. Espera aí, já lá vai a seguir. Está mesmo gira essa. Pronto, mas atenção, no dia 26 já tem estes títulos. Está a retomar o ritmo normal. A atividade da cidade do Porto. Por isso. É curioso, pá, porque isto, passado um dia, para já. E pronto, já. Já não há mais ondas, isto está. Já está tudo normal. Mas a fotografia não parece. Por isso eu não sei bem o que é que eu. Não sei bem eu. Não era a intenção. No dia 26. Dia 26 à tarde já está a retomar o ritmo normal. Por isso, Portugal já está a abrir. Hoje é por isso, não é? Aquilo parece que exatamente. Não, Portugal já está a normal. Não há fotografia do pessoal entrar para o metro. Ou seja, mais um. Não havia muito, não é? Era uma festa de rua, que era uma coisa. Os ritmos de resistência, ali. Mas olha, atenção, isto é do dia 26, ou seja, hoje estreia. No dia 26, o cinema Roma foi logo buscar um filme para estrear chamado Os Heróis. E então, os heróis, aparece aqui a fotografia do militar. O militar a ajudar o papel do sol a entrar dentro do carro. E agora vejam o subtítulo aqui em baixo. A ocasião faz o herói. Ou os heróis a partir da ocasião. Isto é a melhor homenagem para os heróis dos capitães. Por isso, isto é incrível. No dia 26 de Abril, por isso, o Cinema Roma... Já não havia censura, olha. Vai lá buscar o filme, assim, ó. Fantástico. Por isso ali o Salgueiro Maia a ajudar. Salgueiro Maia, para a vida da menina. Mas atenção, que não foi só os heróis, por isso também estreia hoje, mas neste caso no Cinema Londres, pelo menos no filme do Alan Resnay, Hiroshima, meu amor. Não foi só. Não foi só o filme dos heróis que estreou logo no dia a seguir. Baseado num livro da Marguerite Duras. Por resto, no dia 26, atenção, revolução à parte, pá, isto é a página do desporto, tem que lá estar. Não há hipótese, por isso... Eu vou ver Cascais, que Benfica. Benfica. Foi antecipado. Cascais. Para, antecipado para amanhã. Foi mais uma coisa que é antecipada para amanhã. E o Atlético Farense, pá, não vai será. Passar na televisão. Não, e atenção, a única coisa que foi adiada foi o torneio de juniores de Benfica, mas... Se tiverem notícia, única e exclusivamente porque as equipas estrangeiras não puderam vir porque o aeroporto da Portela fechou. Porque senão não teria havido. Não, estava nem implantado. Se virmos o jornal, está a implantar um sistema informático de gestionamento da. Ah, isto é curioso, por isso. É curioso, por isso no dia a seguir a página do desporto não falha. Aliás, no dia a seguir, por isso dia 26, a seleção de júniores treinou o Jamor. Por isso depois admiram-se que os jovens não percebam nada de política. Claro, no dia a seguir, ao 25 de Abril... Estava a pontua, já era uma pontua. Ah, cá está a seleção de júniores. O que interessa é o torneio internacional da UEFA, por isso. Só como é que ficou, pô? O que é isto? Boa vista. Por isso, no dia 26, no dia 26, a Feira da Moeda também, opa, não é nada com eles, pá. E a garrafa de estudantes. E os estudantes, claro, no, às 4h30, no sábado a seguir, querem lá saber. Querem a garraiada e o Congresso da Publicidade também, não é? E uma Feira da Moeda é uma feira da malta a fumeiro, Feira da Moeda e do céu, por isso colecionismo. No dia 26, por isso, já está tudo normal. E esta aqui então é muito, muito curiosa. Espera aí, não posso dar uma olhada mais. No dia 26, a Margem Sul! A cultura é de todos. É possível porque ela deve ser acessível às massas. O ser humano é indefinidamente aperfeiçoável. E a cultura é exatamente a condição indispensável desses aperfeiçoamento progressivo e constante. Com a sua formidável massa associativa, com o desejo sempre expresso que a sua gente mostrou em aprender, a Margem Sul, formigueiro laborioso deste país, mostrou sempre o que pode ser e será das mais profícuas zonas para o agradecimento da pátria que todos desejamos livre e grande. Que misturada de cultura, não é? Logo a seguir... Uma misturada do caralho. Não, não, obviamente, a piada disto é depois o anúncio logo ao lado, não é? Onde é que o Aquisador, a Coqueluz, a Margem Sul, show internacional, a Berta de Arco. O Pico da Osta, do lado desta... Começa lindo. Começa bem, isto é principal. É porque é tipo é política patriótica de esquerda. É uma ferramenta de especialmente é misturar as massas com a pátria. É o que é assim. Mas ele sempre está incluído, deve ser ele próprio. Um quê? Livre e grande. A pátria livre e grande. O grande é um bocado um paradoxo. Se calhar o grande, não sei, terá a ver com a... Com a populista mais do sul. Terá a ver com a Isadora. Não será ainda domingo de Timor. Ou será um erro que eles esqueceram-se dos anos? Mas tem alguns deles. Mas nós também, depois da página de esporte, vai aparecer ali uma coisa que começa com a sua formidável massa associativa. Parece um jogo de futebol. Pronto, no dia 26 à tarde, esta pequena notícia reina a calma em todo o país. Já Foda-se, mas o que era fixe é aqui que um gajo agora fecha um tutasco e depois manda-me para o SMS dizer anda lá a trabalhar que já veio outra vez. Aqui só quando sai de jornal. É, não. Avisa-se a população que o aeroporto da Portela continua fechado à navegação. Os passageiros e o pessoal das companhias serão avisados por esta via, por jornal, com antecedência de vida da hora da abertura. Fantástico. Mas bem, o que é o jornal? Olha, é pá, vou ter que ir trabalhar daqui a pouco. A situação se encontra perfeitamente normalizada. Isto é incrível. A discussão do tempo, não é? Sim. Agora temos essa questão da velocidade de ser instantânea. Pois, tem, isto é um aeroporto, não é? Isto é um aeroporto. Pois. Malta que vai trabalhar para o aeroporto, espera pelo jornal da tarde, a ver se vai trabalhar. Então, de manhã a seguir, vê o jornal e... Pois, não havia depois. Havia os jornais da tarde, havia da manhã e havia da tarde. Que eu não tinha tempo para comprar jornal. Não deu por nada. Apareceu no dia a seguir o jornal. Pronto, estas também é daquelas fotografias daqui, que para mim isto é uma emoção do caraças, mas é o pessoal dos presos políticos, de libertação. Já se chamam, desculpa, nas legendas, o nosso camarada de redação. Pois. O nosso camarada. O nosso camarada de redação. Os outros não existem. Mas é. Mas a Paula, mas sim. Dois dias antes, não. Este foi só um pequeno pormenor. Este já era no República, por exemplo, onde escrevia o José Jorge Letria, ou seja, o tipo de jornalismo que está de facto na República. E ele manda aqui uma grande sapatada, por isso, à televisão. Apesar de ter tido um... Instrumento essencial de reação. Apesar de ter sido importante para difundir, para os comunicados, como veículo de informação, de facto. Mas li? Pronto, por volta das 3 da manhã de ontem, militares dos quartéis do Carmo, Grande e do Lumiar, ocuparam os estúdios da RTP em Lisboa. Só algumas horas mais tarde, no entanto, o movimento das Forças Armadas pôde começar a difundir através das câmaras da televisão os seus comunicados. Instrumento essencial da reação neste país, desde que foi fundada há 17 anos, só. A RTP decidiu portar-se mal. Portar-se mal. Decidiu portar-se mal. Como é que estava a ver ali no eixo? Portar-se mal. Até o último instante, fazendo proteger as suas antenas em lugar seguro até ao fim da tarde. A partir desse momento, as caras conhecidas do famigerado telejornal anunciaram que a RTP, também ao serviço do movimento das Forças Armadas, responsável pela alienação de milhares de cidadãos portugueses, e agora, atenção, com a sua propaganda reacionária e com os seus mecanismos culturais extremamente obsoletos. A RTP fez durante estes 17 anos impunemente aquilo que nunca julgámos que fosse possível fazer, tornando suas e mais que suas as opções do governo. Foram anos inteiros de TV7 e telejornal, inqualificáveis apontamentos assinados por Dutra Faria, Barradas de Oliveira e sequazes. Foram anos inteiros de ultraje, entendendo-se por ultraje o modo como a informação foi ali sistematicamente mutilada e adulterada. Por isto, a RTP nunca poderá pagar convenientemente. Ao princípio da noite, pela boca de Tiago Gouveia, ficamos a saber que a RTP estava incondicionalmente com o movimento. Nessa altura, gostaríamos que Tiago nos informasse de uma coisa. Se durante anos a RTP se chamou Ramiro Valadão, Miguel de Araújo, Oliveira Martins, televisão se estarão estes senhores a preparar para fazer agora. Oh, bem, nada. Atenção, isto é escrito há 40 anos atrás, isto parece uma notícia de ontem. É, mas está em teu porque no fundo, cá está a RTP, quando ele pergunta, ou quando ele mete ali, a RTP nunca poderá pagar convenientemente, cá está ao fim de 40 anos, continua a ser o instrumento de cada governo, não há hipótese. Isto é só um pormenor, por isso também na República, de dia 26, em que eles metem aqui o exemplo da... Ups, da censura que normalmente estavam sujeitos, não é? Por isso. Deixa ver o textinho de cima, tem. Ou seja, eles puseram aqui em cima a carta da. A bem da nação, não é? Dos serviços de censura. Pelos vistos, tinham censurado uma notícia que o jornal acabou por publicar e eles aqui pedem explicações. Ou lá, mas como é que é? Que agora expliquem porque é que publicaram isso quando nós censurámos. A sorte realmente é que isto data de 24 de Abril. E eu gosto de falar esta escrita burocrática, Com os seus companheiros. É fantástico. Basicamente queriam dizer assim. Então a gente disse para vocês gostarem ali uma cena, vocês não cortarem. Não, tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência se de me informar o que tiver por conveniente acerca do não cumprimento do corte ordenado por esta Comissão no artigo Tribunal Plenário, publicado na página 24 do dia 10 de corrente do jornal que Vossa Excelência dirige e do qual envio fotocópia. Não vale assim a ter aprendido? Desde a de anterior? Está. Era uma notícia que. Portanto, aquele pedaço era para sair. Que aquilo era para sair e afinal não saiu. E agora, vamos lá, calma. O que é que se passa? Ele já. Ou seja, não era. Ah, mas era mostra. Aquilo parecia-me que falava da Ara. Ação Revolucionária Armada. Não apareceu. É da Ação Revolucionária Armada. Recomeçou após as férias da Páscoa o julgamento do Tribunal Plenário dos cidadãos acusados de pertencerem à Ação Revolucionária Armada. ARA. Estava marcada para hoje a audição de alguns elementos da TGS que deveriam elucidar, eu posso ler daqui, parece que elucidar o Tribunal sobre certos aspectos da instrução preparatória. Todavia verificou-se a ausência destes declarantes e levou o agente do Ministério Público a formular um requerimento ao Tribunal. A intervenção do agente do Ministério Público foi seguida de vários requerimentos apresentados pelos advogados dos réus. E agora é a parte, que podia ter a coisa. Por isso foi requerida a instalação de procedimento criminal aos funcionários da DGS. Requerida sim. Instalação de procedimento criminal aos funcionários da DGS. Faltosos. Por quanto? O procedimento é manifestamente ofensivo do respeito devido à justiça e à magistratura. Mas isso até tem aspas, ou seja, isso deve ser o advogado de defesa que fez esse falei. Percebes? Porque o advogado de defesa é que pede a instauração de um procedimento criminal. Sim, está bem. E, portanto, os gajos, não é? Têm que esconder. Claro, têm que esconder cá. Claro, esconder cá com uma falha. O doutor Sá Desenho afirmou a dar passo que seu. Pois está. Salgado Desenho provavelmente já devia ser daqueles opositores, não é? Referindo-se claramente à política internacional e defesa do Estado, disse que este constituía um Estado dentro do Estado. Ui! Aí depois, claro. Esta parte é lógica. Alguns espíritos ingênuos pensaram que depois de ter sido substituída a designação da polícia política, esta passaria a ser uma instituição subordinada às leis do Estado. Claro, no entanto, o quê? A simples constatação dos factos mostra que a DGS continua a ser um Estado dentro do Estado, como mostra o seu comportamento em apreço. Por termos do artigo 106 da Constituição, os tribunais constituem um poder independente ao qual, no exercício das suas funções, todos devem obediência. Fizeste publicada na mesma. Publicada na mesma. Mas não só recebem assim uma carta. Pois, sabem, não é logo entrar por lá dentro a poder tenho a honra de solicitar a vossa excelência. Tenho a honra de solicitar a vossa excelência. Isto é bem estranho. Esta carta foi enviada. É o procedimento formal. Não sei qual foi o procedimento informal, não é? Não foi, com o 25 de abril. Pois. Foi. Era para ser no dia 25. Bem, redação. Ah, pai, mas foda-se. É muito mais. 24 de Abril de 1970. E os bons cumprimentos. A bem da nação. A bem da nação. Claro, claro, claro. É muito. Quem é que assinou? Presidente da Comissão Central. Olha, nesta também está a agir. Três agentes do DGS apanhados à mão. Calma, ao pé do apanhados à mão, ao pé. A censura saqueada por populares também é um tema. E depois, estudantes espanhóis que chegam a Lisboa. Isto também é curioso. É o Erasmus. É o Xerasmus. De comboio, chegaram a esta manhã de Diário de Madrid, dezenas de estudantes. Isto é só um pormenor também da notícia do. Sou portador de uma mensagem para o professor Marcelo Guedes. Talvez seja uma plataforma de entender. Tem que falar com gajo, talvez. Não sei, não é que é que vai. E às 16h21, o doutor Feitor Pinto abandona a GNR com o doutor Nuno de Távora. Dirigem-se ao capitão Salgueiro Maia e dizem-lhe: vamos à casa do general Spínola. Às 16h38, os dois homens estão perante o ex-governador da Guiné. Afirmam-lhe que são portadores de uma mensagem do professor Marcelo Caetano. O então ainda presidente do Conselho entrega-lhe o comando das tropas para que o poder não caia na rua novamente. O comando das tropas, que é sempre uma cena de plástico, que o mal até caiu ali também. É tipo comando de improvisação só comer. E então que o general Spínola, num Peugeot negro, se dirige para o quartel do Carmo. A multidão rompe com o cordão dos soldados e cai aos aplausos sobre o automóvel. E logo a seguir, ouço o hino nacional. Caramba! Faltava a bandeira. O tempo vai passando e às 19h25 Marcelo sai do blindado Chainite, acompanhado ao que parece por três ministros do seu governo. Do seu próprio. Curioso. Então o Spínola andava num beijão. Negro. A coisa evoluiu. Só como o farol. Só como o farol. Só como o farol, claro. Aí está, Marcelo começa na madeira. Pois é. Eu por acaso hoje ou ontem, já não me lembro onde é que foi, que vi na net o papel do governador da Madeira que recebe o Marcelo e o Américo Tomás e este pessoal todo que vem no helicóptero. Pá, e é demais, porque aquilo, a tal coisa burocrática, eles devem ter pegado num papel de recepção de mercadorias e então não falam nas, quer dizer, falam nas pessoas depois, mas a cena é receber a mercadoria e não sei o quê, o Sr. Marcelo Caetano, o Sr. Marcelo, pá, é tudo assim um palenque, que parece mesmo que aquela... 3 quilos de arroz! E que recebeu, não sei o quê, pá, brutal. A cena é a guia de transporte. Isso, mais ou menos isso, uma guia de transporte, assim, para o gajo a dizer que recebeu aquela gente. Mas bem, não foi de helicóptero, automóvel enviado. Eu aqui não resisti. Mas é interessante, exilado na maseira. De maneira parecida com a coisa. Não é? E a Colômbia também. Pois é que foram mesmo para o Brasil. Exilado. O próprio país. Por isso que o conceito de exilar é para fora do país, não é? Mas lá está, mas então é porque a madeira não era propriamente ainda, não sei qual era. Era madeira, era de Portugal. Mas as colónias também eram, mas a madeira se calhar tinha uma mosca. A madeira era como é, acho que é como é. O que é como é agora? Do outro ponto de vista, uma sessão de São Silvio é que quase foram libertados. Só que seja o Jorge Jardim. Sim, são o Jorge Jardim. Lá está o Jorge Jardim, não pode faltar à história. O Marcelo foi para lá e ele achou que... Pois, ele achou que havia... Olha, mas eu aqui não... Aqui não resisti e tive que fazer aqui um parênteses. Espera, deixa-me dizer o que é que isto é. Isto é o senhor para quem eu, com quem eu tenho um grande... uma certa simpatia e que até merecia fazer aí também uma sessão sobre ele, que é o José Viena. Conhecem? Não conhecem o José Viena? Mas das revistas? Sim, sim. Tu conheces José Viena? O meu pai tem lá a coleção toda de gaiola aberta. A sério? É muito bom. O José Viena, que foi sempre um incompreendido cá em Portugal, atenção. Maldito. Eu para mim, ele é um libertário completo. Ele usava com todos, basicamente. E mesmo depois de ele tem problemas com o caralho. Aliás, atenção, isto é a gaiola aberta, a primeira gaiola aberta que saiu pouco depois do 25 de Abril, por isso isto é da primeira semana de Maio. Por isso ele começa logo aqui, pronto. Postais da Madeira. Funchal, 26 de Abril de 1974. Cá, sobrinho, cá chegámos os três depois de moto, meu velhão. E esperamos que estas merecidas férias nos deem forças para voltar ao trabalho com fé e redobrado ânimo. O Américo está ligeiramente constipado. O César sempre bem disposto e todos nos recomendamos a fé coisa. Um abraço do teu tio, muito amigo, Marcelo. Retorno ao destinatário, desconhecido, não grave. É isso, como está a ser isso. Férias na Madeira, partidas todas as terças, quintas e sábados. Viagem em avião, a jato da Ibéria, direto para o aeroporto de Santa Catarina. Transporte de carro blindado ao hotel. Estadia em regime de pensão completa, se não faltar cabelo, em meia pensão. Começar com refilizes. Posso ao alojamento, se viver chuvascal a provocar distúrbios. Descontos para agentes da PID, vigilantes da Nicolau, professor geral e outros chacados. Isto era bonito, não é? Deixa-me ver a nota. As gerências dos hotéis não se responsabilizam pelos insultos e tomates podres que a população da ilha lhe possa tirar ao bolsinho dos estimados clientes. Epá, é assim, o não sei se vocês conhecem de facto a obra. Sim, do Viena. Sim, conheço. É coisa dele. Isto é fantástico. E agora, mas atenção, eu depois... Mas isto realmente devia-se fazer assim uma cena que eu estou... Sim, é, pá, é assim, isto... isto foi... Estão a ver, isto é de... Número 1, que foi de 15 de Maio de 74. Por isso isto foi... deu o 25 de Abril, ele foi logo lá a fazer os desenhos. E depois é assim, ele faz, escreve, desenha, edita, faz tudo, pá, e sempre foi assim. Ele foi ali um. Foi sempre ali um. Mas ele ainda é vivo? É, pá, não sei. Eu creio que não. Eu tenho ideia que o Viena já não era vivo. Já não é, por isso. Mas o que é mais interessante. O que é mais interessante. Pronto, isto foi o gaiola aberta. Ele disse, epá, isto. Ele depois publicou para lá muitas coisas. Ele foi sempre, depois acabou por ser sempre um bocado marginalizado, porque depois, pá, era muito brejeiro e cascava em tudo. Cascava em todo lado. Aliás eu sei que ele, um dos processos que ele teve em tribunal em cima foi a princesa do Mónaco. Que agora usava com ela a parte, depois ele ao lado do Mónaco. Processo. Mas o mais curioso, e eu agora estou-me a afastar dos jornais, pá, do 25 de Abril, pá, mas não resisti. Isto é de 15 de Maio, que ensinarem de mau humor. Mas o mais curioso é que depois no número 2 eu deparei-me com esta notícia. Na hora das Intalvinas já temos censura, atenção, por isso isto. Em maio de 1974, no número 2 da Gaiola Aberta, há uma senhora que é Intalvina Lopes de Almeida, que eu depois estive a ver na internet, era jornalista, e depois do 25 de Abril foi deputada pelo PS, que basicamente andou a censurar o Viena, pá, por isso. É absolutamente incrível, não é? Por isso. E ela faz-lhe aqui um pão. Ele realmente escreve em mérito do livro dela, Libertária. Sim, sim. Ele acaba o artigo até com este desenho. Veja lá o que escreve, ó Faustino. A censura consagrada acabou, mas. Mandei-lhe ao pai. Olha lá o Faustino, por isso fantástico para ele. E pá, eu trouxe lá, o meu pai tem lá a coleção toda, a vaqueira lá aberta, a carasas, pá, e tem lá cartoons, pá, são também incríveis e como novo. Tinha a Seara não, tem lá coleções de Seara. E na Sul, aqueles os colecionáveis do século. Isto, atenção, isto os de 25 e 26 já acabou, isto é só um extrazinho. Por exemplo, já é dia 27, é? Por isso já estava tudo mais normalizado, já a escola já tinha começado, já não dava para jogar a bola. E depois há assim algumas notícias soltas, que esta é curiosa, por isso. Um castigo exemplar. Às 9h05 desta manhã, um telefonema para a nossa redação. Daqui fala o Sargento da Marinha. Em primeiro lugar, parabéns a vocês, da República. Quero apresentar-lhes uma sugestão. Que não se castigue... O almirante Tenreiro. Apenas se dê a comer bacalhau. O bacalhau que ele deixou a produzir no Dalabém, sem comentários. Assinado por Edmundo Perdiz. E é 27/4/1974. Eu estive a ver depois também na Netflix, tinha sido o Almirante Terreiro, era um general também do regime, que tinha um dos cargos lá nas pescas, no Ministério das Pescas, ou coisa assim, já nem aquilo deve ter havido lá um episódio qualquer. Deve ter dado bacalhau podre. Que andou a. Para esse e este pessoal, metam o general o Almirante Terreira a comer bacalhau podre. Este também é de 27, o que é curioso, depois, numa série de jornais 27, 28, é que realmente foi a caça. Os PIDs. À PID. E às PID DGS, por isso. Foi literalmente. E não apenas. Só se entregaram aqui no Porto, só se entregaram no dia 26. A PID era no. Não, era isso. E houve. Ainda com metralhadoras. Mas de facto, o que é curioso é que realmente houve uma série de. Vê-se depois uma série de notícias que é caça à PID. Não, mas espera, volta atrás, que aquilo tem ali. Que é sem Rui Rio. Foi mais alto. Foi mais alto. Ou seja, os gajos foram levados sob custódia. No entanto, e segundo foi noticiado, os elementos da DGS foram largados mais tarde no céu. Próximo da aldeia da obra, conselho também. Foram os meios do Obama. No entanto, e segundo foi noticiado, os elementos foram largados mais tarde nos campos. Mas é engraçado, porque realmente hoje, nesses dias, 27, 28, 29, começaram, não sei se aparece aí algum, começou a aparecer nos jornais. Olha, o que tu estás a dizer, por isso, é isto, já não para trás. desmentidos. Estás desmentidos. É. Atenção, que isto, eu penso que isto já é também dessa altura. Foi. Jornais, a partir do dia 27, 28, 29, ficam carregados disto. Foi literalmente a caça. Há ali um. Há pito, faz por um gajo que se chama José Francisco de Tirano. Bem, por este meio desmentir a notícia hoje posta a circular, isso na qual fora preso por ser um conhecido informador da PIL. Por isso, isto é incrível. Tirano nunca esteve preso. Nunca foi político. Jamais. Isso jamais. Mas é fixe, não é? Nunca esteve preso, nunca foi político e jamais prestou quaisquer serviços informativos. Mas depois embaixo é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas é uma sentimento português da culpa ser solteiro. E este aqui agora a seguir, eu não sei se me lembro de ouvir falar do Arthur. E o Bartolojo? E atenção, por isso também, comunicado, desmentido e informado. E agora olha como é que isto acaba. Ou eles, conforme fica esclarecido em documento passado pela Junta de Salvação Nacional. Por isso ele foi pedir... certificado. Obrigado. Claro. Junta. Naquela altura, Salvação Nacional. Mas é incrível, mas foi isso mesmo. Pá. É incrível, pá, pá. Não fui eu. Mas é para a tua gestão. Nos anos 80, os gajos ainda pertenciam à PIDE. Diziam que não. Já agora, isto também já não falta muito, que horas é que são? Que são 11. Vamos aí trabalhar para a publicidade. Aqui este pus aqui por duas notícias. A primeira de cima, continuam à solta e armados mais de 2 mil agentes da extinta PIDE. Por isso cá está esse. Está solto e armados. E depois, curiosamente, a notícia em baixo. Antigo inspector da PIDE, que foi nomeado diretor-geral de segurança. No dia 27, já. Por isso, isto é incrível, não é? Por isso, por um lado. Tem nada. Isto é 27, isto é 27. Estava a contar o currículo académico. Foi nomeado pela Junta de Salvação Nacional como diretor-geral de segurança o antigo inspector da PIDE, Rogério Coelho Dias. É para esta notícia da Fundação. Esse entrava em breve também. Pois é. O outro era para Peugeot. Mas eu de facto fiquei um bocado intrigadíssimo e desconcertado com esta notícia. Será que é possível? Será que não dá o EPM? Que é isto é absolutamente incrível. Não é? Continuamos esta conversa, mas nunca chegamos a qualquer espécie de. Não, e depois isto é assim, deixem-me só pôr aqui um bocadinho mais para cima. Porque eles vêm a. Olha, os cabrões da Rua do Paraíso. Pois. No momento da PSP da Esquadra da Rua do Paraíso, pararam sobre um grupo de manifestantes, ferindo vários deles. São os nossos amigos das faixas. Mas está a saber que deixa aí. Foi para tentar a porta antes. Não, e depois a notícia é que realmente o tal ex-diretor da PIDE foi reconhecido e andaram a persegui-lo e quando ele saca do. E trava o carro e ele saca o papelinho da Junta de Salvação Nacional. Mas esperem que eu fui nomeado tal e tal. Que cena. Isto é. Eu não sei o que é. Foi um cabra. Estranho. Não, aquilo foi. O grande erro foi esse, quer dizer. A política foi essa, não é? Tu tinhas uns capitães a arrumar para um lado e tinhas uma Junta de Salvação Nacional a arrumar para o outro. Isto logo ao segundo dia. E um pessoal que não fosse pelo espinho da chuva. Foi. Tomado a Chaval e ao colo da minha mão. Não, atenção, que este já é de 27. Não, mas. Mas o mesmo dia que dispararam-se a humanos distantes, iniciou-se o comandante da PSP. Se calhar. Se calhar não foi ontem. Não foi. Exatamente, ou seja, tiros. O incidente na PSP decorreu ontem e este e aquilo foi de manhã. Ou seja, foi. Este é um jornal. Uma consequência. É uma sequência. Eu gosto do aspirante de finanças. O último parágrafo, os tiros disparados pela PSP feriram António Maria Soares Nogueira, de 22 anos, aspirante de finanças. Já não há aspirantes, não é? Aspirante é estagiário. Aspirante é uma patente. Foi, mas é. Foi, não sei, mas aspirantes não. Ah, isto também é só um pormenor. Eu achei-me piada este desenho, se bem que isto foi pelo CID, se bem que depois já não acho muita piada ao CID, porque ele depois basicamente tornou-se da direita este cartunista. Em especial este, do dia 27, está com piada. Por isso, permita-me recordar ao Sr. Professor que o prazo para a rendição está prestes a expirar. Rendemos ou tenta-se mais uma conversa em família? Para quem não sabe, isto de Conversa em Família era um programa na televisão do Marcelo de Quintano, precisamente. Isto muito usado para adormecer criancinhas e entre outros humanos. É? Muito usado para adormecer criancinhas e outros humanos. Pronto, cá está. Pois. Por um lado a caça aos espíritos, por outro lado a... Pois, foi assim uma coisa tipo, saem uns entre outros, postos em liberdade todos, eles são um pitoy e presos em Caxias, 228 milhões de euros. Silva Paz com o Zipo. Olha este que também é curioso. Este que também é curioso. Aí se entra-nos em avançar e depois, inspetor da espita para fazer passar de preço político. Entra-nos, entrou. O inspector Bernardino Leitão e o chefe mortal. Leitão? Sim. Mas teve piada esta. Veio a ver se. Se é o nosso leitão. Deve ser filho dele. Porém, foi descoberto. Na linhagem de leitão. Acabou mal para ele, não é? Foi descoberto e voltou a ser detido. Que é? Ah, e outra, pronto. Vitória do Requinte. Atenção, por isso, dia 27, vitória, vitória. E houve lá aqui o senhor da Navarro para quebrar vitória do Requinte. Na decoração do seu lar. Materiais para a construção civil, também está. Foi aqui que o PSD ganhou a inspiração para a cena. Este anúncio. Já não fazem isso, pois não? Não sei. Fazem? Este anúncio está muito interessante. Telefones tinham 5 dígitos. Telefones tinham 5 dígitos. Telefones tinham 5 dígitos. Tinha calças de eficácia para dar. Pois é. Sim. Era para eles mesmo. Como os nossos leitores têm apercebido, a programação da RTP foi profundamente alterada. E brutal, aconselhamos, portanto, a manterem os aparelhos ligados para a captação de qualquer informação importante ao país. Não podemos dizer quem vai conseguir. Mas deixem isso ligado. Deixem essa merda ligada. Está a dar formiguinhas, mas pobres. Pode dar formiguinhas, às 4 e tal da manhã. Isso, mas. Olha, depois para baixo está interessantíssimo. É que eles aproveitaram logo este comunicado para. Para só com o Zoom e a televisão, mas para a mas é masculino, o seu TV. O seu TV. É um televisor. O seu televisor. Serviço permanente, não 24 horas, mas até às 24 horas. Consulte clínica da televisão, astronauta. Astronauta, não é? Tinha que ser de outro mundo. E aqui o telefone já consegue ver. Até às 24, porque... Foi a partir daí que fizeram aqueles cuidados populares, aquelas sombrinhas de quinto ano, que era a inteligência artificial. Ah, este também é curioso. Começou logo aqui também no... Isto é brutal. É dinheiro, é minha, é massas, pá! É contra todos, contra as forças armadas, contra os liberais, contra os socialistas, contra os comunistas, contra os presos, contra a República, contra tudo! É que me diz maluco? Que graças, pá! Aqui a perder tempo, pá! Foda-se! E já contra todos! Eles é que sabem! Eles é que. Pronuncia-se contra as Forças Armadas, contra as liberais, contra o Partido Socialista, contra comunistas, contra a CDE, contra as partes, contra a Esforça! E os gajos é que estavam depois para textos, não é? Ah, que graça! Que assim. Só se pensa o MRPP aproveitar a situação política actual para intensificar e aprofundar todas as lutas revolucionárias. Conferir-lhe um caráter de amplas massas, multiplicar os meetings, as discussões e os comícios políticos, abandonar as residências e ocupar as ruas, comunicar... Não consigo ler. Mas não vá para o MRU. Não é para se ter ideologia mal isto. Mal isto. Por isso é que foi, é o PCP é o que pôs logo do lado. Mas quais eram os partidos que estavam no Palácio de Cristal quando houve aquele. CDS. É. CDS? É. Desertar em massa e com armas. Pondo-se ao serviço do operário e camponeses a organizar manifestações de rua para o pelo primeiro de maio. Pelo menos não estavam cá com folhinhas mansas. Este também foi só um pequeno pormenor. Um escritor, por isso, morreu de comoção provocada pela queda do fascismo. Mas tinha só 47 anos. Por isso, ficou tão emocionado que morreu. Frequenta do Tefejo. Isto é no grande portal, o César e o Luís Pacheco para lá. Bora. O Alcico morreu ontem de comoção provocada pela queda de fascismo em Portugal. O mártir emocional. Era isso e... Isto era, pronto, naquele seguimento, a caça aos espíritos, do carcereiro da PIDE que se suicida. Deve ter sido o único que gajo da PIDE morto. De resto, afonso tudo. E ainda foram aumentados. E houve uma grande fuga, não sei quando, não sei se ainda em 74 ou 75. Houve uma grande fuga de 80 e tal ou 90 e tal PIDES de Caxias. Portanto, completamente consertada. Não foge em 90 e tal, alguém fez uma vida. Sim. Foram lá. Mas fizeram uma excursão. Já estão lá a fazer uma visita. Mais uma vez, a notícia começa com o carcereiro António Domingos Alves, 59 anos, da Rua do Heroísmo, 324, resto de chão. Olha mais assim. O sargento do posto GNR de Alpiarça, Pires de nome e Pide de coração. Olha, que caramba. A Pide da prisão foi a professora da arte no trabalho. Autoridade foi a sua salvação. Enorme prisão pretendia linchá-lo. Ih, caralho. Tratar as pessoas como um carrasco, o problema é que estes gajos realmente estiveram tudo a contar. O outro até veio aí à campa do professor, já em 90, se faz a cantar. Estar a mudar aí. Passar as cenas todas e... Faz a cantar. Para que Estou a ver aqui este pequeno parágrafo aqui em cima. À tarde no Recio, onde permanece agarrada à estátua de Dom Pedro IV, a bandeira vermelha do MRPP e as inscrições convocatórias para o 1 de Maio Vermelho. Também andaram ali a pintar. Esse é o jornal da MRPP, se calhar. E agora, pronto, esta é mesmo a última notícia, se não me engano, mas de uma maneira. É mesmo uma missão. Mas atenção, porque isto é absolutamente incrível. Isto é quando? Este é de dia 30. Por isso, atenção, dia 30. 5 dias depois, o Spindler reúne-se com o Jean-Paul Dimaux e basicamente o que o Jean-Paul Dimaux está aqui a dizer é o seguinte. Pá, tudo bem, façam lá a revolução, agora nós não temos tempo para isso, pá, nós que, por isso, organizem-se, para que nós agora temos que tratar dos nossos negócios. É isso, que, quase que literalmente, se ele diz. Temos que instaurar, basicamente o que eu queria dizer é que temos que instaurar o ordenado mínimo. Oh, vejam aqui em baixo, aqui em baixo, acrescentou um pouco depois, não tendo tempo os homens do trabalho e da produção para passarem horas em comícios. Até porque, diz ele próprio, qualquer demora em simplificar o sistema económico, mesmo antes de haver tempo para o reestruturar, levará a pena de oportunidades preciosas, quer no continente, quer em África. Mas então, as nacionalizações são posteriores. É 75, é 11 de março. Por isso, esta para mim é o... É 75. É uma coisa impressionante, quase um ano, em que anda isto aqui assim. Não, estás a ver, foi o próprio, Spínola encontrou-se com o Shell Polimo, que é isto. Tem que funcionar tudo normalmente. E é, pois, absolutamente... Isto no dia antes do 1º de Maio. Pá, nós não temos tempo para passar em comícios para... Se façam lá alguém a fazer... Pois, põe-se com merdas destas, quase bastante de fugir para o Brasil. Claro, sim. Eles lá voltou. E este facto corroborava a sua insistência, por isso, o Jean Paul Limaud, em solicitar reformas rápidas de natureza económica e financeira que permitam a maior criatividade por parte da iniciativa privada. A lei é o mesmo. A lei é o mesmo. Tem algum, nós agora temos outros chabões. Leia, é tudo mesmo. Outras caras. Volvendo a problemas mais específicos da banca. Afirmou o Jean Paul Limaud que havia a preservar a instituição que tradicionalmente merece a confiança dos depositantes e que, por sua vez, injeta os capitais recolhidos nos circuitos animados e geridos pelos mais diversos investidores, dos quais dependem, em última instância, a multiplicação do emprego e da riqueza nacional. Nesta reunião com o Presidente da Junta de Salvação Nacional, isso lá está. Estava o José Manuel Melo, o Grupo Melo, o Miguel Quintino, o Espírito Santo. Cá estava. Trataram de problemas criados à banca, Isto é incrível. O Belmiro enriqueceu nesta época. Segundo... O Belmiro é nos 80. Anos 80. Sim, com o acalmar da economia, da situação política, que ele começa a enriquecer. O Espírito Santo passou por ele só primeiro. Foi só um pequeno apanhado. Por isso, se quiserem sniffar mais um pouco. Essa coisa deste ministro. Se quiserem sniffar mais um pouco. Este é do dia 24, ou seja, é dia 25 à tarde. E ainda se chama o jornal de maior expressão do mundo português. É aquela fotografia. Está ligado. Aquilo é recio. Não, mas é perto do Rio do Arsenal. É bem baixo. Não só quando tu vês aquela situação de gajos. É um de um lado e é um de um outro. É. E o gajo mandar tentar arrumar o carro. Aquela música para que lado é que me viro para que lado. Muito bem. Vai, deixa. Chato, vai, faz comigo. Vai.